novo. Chega quarta-feira, acaba a brincadeira, bandeiras se desmanchando. E ainda está sambando. E ainda está sambando. Ela desatinou. Morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando. E ainda está sambando. E ainda está sambando. Ela não vê que toda a gente já está sofrendo normalmente. Toda cidade anda esquecida da falsa vida, da avenida onde ela desatinou. Viu chegar quarta-feira, acabar a brincadeira, a bandeira se desmanchando. E ela ainda está sambando. Ela desatinou, viu morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando. E ela ainda está sambando. E ela ainda está sambando. Quem não inveja infeliz, feliz no seu mundo de cetim, assim debochando da dor, do pecado, do tempo perdido, do jogo acabado.